ora se vou. E quando comes e bebe começou, no melhor da cabritada, a polícia e o dono do bicho chegou. Puseram a gente sem culpa no carro da rádio patrulha e levaram. Levaram também o coitado do cabrito e toda a bebida quebraram. Seu comissário zangado não estava querendo ninguém dispensar. O patrão da Sebastiana é que foi ao distrito e mandou me soltar. Puseram a raça sem culpa no carro da rádio patrulha e levaram. Levaram também o cabrito e toda a bebida que tinha quebraram. Seu comissário zangado não estava querendo ninguém dispensar. O patrão da Sebastiana é que foi ao distrito e mandou me soltar. Bento fez anos e para almoçar me convidou. Oi, me disse que ia matar um cabrito. Onde tem cabrito eu vou, eu tô. E quando comes e bebe começou, no melhor da cabritada, a polícia e o dono do bicho chegou. Alguma coisa acontece em seu coração quando você ouve e participa pela Rádio USP de Rádio da audição de todos os domingos pela manhã, um jardim, um coreto, a música e a saudade. A reunião dos maiores ídolos da era de ouro do rádio. Mas, vamos nós com música, mas antes... Gente ouvinte, se você quiser participar desta pedida, envie para nós uma cartinha colocando no envelope da mesma Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Vamos agora homenagear a genitora do senhor Anclonique Avedizian, a dona D. Avedizian, que recentemente aniversariou. E na oportunidade, a dona D. Avedizian, uma pessoa muito querida, uma pessoa amável, uma pessoa que realmente gosta das coisas boas, uma pessoa que admira e respeita muito o seu filho, o senhor Anclonique Avedizian. A dona D. Avedizian está em nossa sintonia. Ela reside em São Paulo, a rua João Almeida Sampaio, e é a genitora, como já falamos, do nosso bom amigo senhor Anclonique Avedizian, que milita na Rádio Capital, na Supercap. A dona D. Avedizian, nesta oportunidade, recebe de nossa equipe todas as felicitações pelo seu aniversário natalício, recentemente vivido e festejado. Parabéns, dona D. Avedizian. E para ela, o conjunto Titulares do Ritmo, arranjo orquestral do maestro Portinho, arranjo vocal do Chico, Titulares do Ritmo. Este conjunto dá um show nessa melodia do Ari Barroso, Rancho Fundo. Ainda para a dona D. Avedizian, que recentemente aniversariou, ela que é genitora do senhor Anclonique Avedizian, que reside a Vila Piauí, em São Paulo, nós temos Nilce Carvalho. Ela atualmente está, além de tocar o seu bandolim, cantando também. Nilce Carvalho, início de sua carreira, esta gravação do Jacó do Bandolim com Nilce Carvalho, Noites Cariocas. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade.